aquela menina que me cantava quase toda noite, jogando vento, palavras, olhares, sorrisos e pernas. Telefonemas de duplo sentido que me deixaram de calo no ouvido, e aquele jeito sem de respirar, a fim de afogar de paixão e desejo. Fiz o possível pra não dar bandeira, até pensei que não era comigo, mas você foi mais e mais se chegando e apertando o cerco, usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer. Pois então vem, completa agora o teu feitiço. Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso. Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz. Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz. Faça o que quiser, eu me lembro, mas me faça. Já foi parar aquela menina que me cantava quase toda noite, jogando vento, palavras, olhares, sorrisos e pernas. Telefonemas de duplo sentido que me deixaram de calo no ouvido, e aquele jeito assim de respirar, a fim de me afogar de paixão e desejo. Fiz o possível pra não dar bandeira, até pensei que não era comigo, mas você foi mais e mais se chegando e apertando o cerco, usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer. Pois então vem, completa agora o teu feitiço. Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso. Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz. Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz. Faça o que quiser, eu me rendo, mas me faça. Você foi mais e mais se chegando e apertando, usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer. Pois então vem, completa agora o teu feitiço. Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso. Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz. Faça o que quiser, eu entrego, mas me faça feliz. Faça o que quiser, eu me rendo, mas me faça. Mas me faça feliz. Mas me faça feliz.